Quando entrou para o bando de Lampião, Antônio dos Santos era um menino de 11 anos apenas. Passou desde logo a ser o Volta Seca, um simples tratador de cavalos, promovido mais tarde por merecimento a bandoleiro de fuzil marchetado, facão de três palmos e cartucheira cruzada. Agora, ele recorda a cantiga em que os cabras faziam a brincadeira perigosa, mas fariam mesmo, de mexer com o capitão Virgulino, o terror do sertão. E lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Vem Sabino, mais Lampião, chapéu quebrado e o fuzil na mão. Lampião diz que é valente, é mentira, é corredor. Correu da mata escura, a capoeira levantou. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Lampião diz que é valente, é mentira, é corredor. Correu da mata escura que a poeira levantou. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu quebrado, fuzil na mão. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu quebrado, fuzil na mão. Lampião tava dormindo, acordou muito assustado. Deu tiro numa braúna pensando que era soldado. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Lá vem Sabino, mais Lampião.